Como todos os anos, temos feito este colóquio antes de começar a época dos subsídios agrícolas, que é aquilo que as pessoas conhecem, mas trata-se do pedido único de 2017. Portanto, aqui vai ser explicado aos agricultores se existem alterações, se não existem, relativamente aos anos anteriores e como é que eles devem proceder. Dar alguns alertas, nomeadamente para ver se não lhes falha às vezes a documentação, que eles já têm desatualizado, etc. E realmente o IFAP muitas vezes não paga portanto, aos agricultores por causa dessa documentação em falha. E portanto, nós temos feito todos os anos, vamos começar as candidaturas, como o engenheiro David Jorge da Confagri está a explicar, a partir do dia 1 de março até ao dia 15 de maio. Portanto, estamos a falar do regime de pagamento básico. Estamos a falar do pagamento ecológico, ajudas guiadas, jovens agricultores, regime da pequena agricultura, manutenção de atividade agrícola em zona desfavorecida e medidas agroambientais. Basicamente é isto. Alertamos também as pessoas, por exemplo, para o parcelário, é uma coisa que nós também fazemos e, portanto, está por trás disto tudo, que é identificar as suas propriedades numa fotografia aérea e depois é que podemos fazer a candidatura, porque estas candidaturas têm por base essa localização das propriedades.